situação não te define e não te controla. Se for pra desistir, desista da fraqueza agora. Haverá os dias tristes, mas também dias de glória. Uma vitória pode ser construída após uma derrota. Uma verdade é que você já perdeu. Outra verdade é que você não morreu. Existe um Deus que te conhece só.